Oi, fala. Você tá orgulhoso? Eu tô aqui, por quê? É, porque agora você tem uma coisa em comum com Gandalf, né? Os dois têm câncer no cu. Não, ó, Gandalf, a Emacalha tá com câncer na próstata, câncer no cu. Ah, eu sei, eu só não achei engraçado, só isso. Ai, inferno, eu ri feito um idiota quando eu li o e-mail, cara. Dá muito orgulho no coração. Mas por que você leu, você riu igual um idiota? Não entendi. Cara, eu ficava rindo sozinho aqui, alto, cara. Eu pensei, cara, quem me visse agora ia achar que eu fiquei maluco. Porque mas você ficou porque que eu e o Inferno ficamos brigando lá? Ficamos de mimimi? Não, cara, eu só fiquei rindo por causa do Inferno mesmo. O cara é um completo imbecil. É estranho você ver que um cara que usa justamente o rabo ter câncer de próstata. Gandalf the Gay. É, o Dada também usa muito rabo, só que não pra sexo, mas pra absorver coisas. Eu uso muito rabo, da sua senhora. Isso foi gratuito. Porém justificado. A minha cota de gratuitividade... Gratuitividade. Gratuitividade. Gratuidade. É um gratuito com gravidade. Com gravidade, é. É que tem dois pesos. A minha cota de... Ih, caralho, agora eu me perdi. É gratividade, Dadá. Gratuidade. Não, é gratividade, Dadá. Gratividade, é. A minha cota... Gratividade é muito mais foda, Dadá. Chega, porra! Mata! Senhores, a mais um Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e temos aqui como de hábito nossos velhos e queridos amigos, bem como dois amigos que são recentes e ainda são estagiários. Começando com o nosso querido Joker. Sou um bobo, sou um palhaço. Nosso querido Sorg. Opa, Sorg. Nosso querido estagiário número 1 Super. Esse é o segundo fim do mundo a qual eu sobrevivo. O nosso querido Inferno. O mundo vai acabar e eu não comi ninguém. E o estagiário número 2, o senhor Eunuco. É meu terceiro fim do mundo e eu continuo sem pinto. Muito bom. É, pessoas, o negócio é o seguinte. Com a data de lançamento desse podcast, deixa eu ler no meu calendário do Windows. Já acabou o mundo. Se meus cálculos estiverem corretos... Não, o mundo acaba dia 22, não é? 21. O mundo acaba amanhã, 21. Então o mundo já acabou. Se você está ouvindo isso, você está ouvindo do além... E nós vamos aproveitar o tema para falar do fim do mundo. Mas dia 21 cai na sexta, a pessoa vai estar ouvindo enquanto o mundo se acaba. Exatamente. E esse é um podcast para você ouvir enquanto o mundo acaba. Vai ser o podcast menos baixado, né, do BD. Boa, boa, boa, bem pensado. Ó, o Witch King chegou em casa, hein? Witch King chegou, grande Witch King. Vai dormir, Kenta. Mas deixa ele aí, quietinho de canto. Daqui a pouco a gente coloca ele na conversa pra participar via chat, como diabo. Daqui a pouco ele vai dormir agora, daqui a pouco ele acorda pra ir trabalhar. Quer ver? Ele tá com problemas pra apertar o botãozinho verde do Skype. Olá, Witch King! Dê um olá para nossos ouvintes enquanto o mundo acaba. Olá, humanos malditos. Witch King tá com delay, deixa o Witch King processando aí. Deve ele vai escrever o mundo vai acabar, que bom. É, bem pra esse seria o inferno. Ele vai escrever, pelo menos assim eu vou conseguir dormir. Boa. Enfim, pessoas, nós vamos falar do fim do mundo, por que o fim do mundo acabaria, quantas vezes ele já acabou e como seria, sei lá, caso sobrevivêssemos aí. E segue o baile! Tá acabando o mundo aí no Léo, ó, tá tirando tiro já. Cara, não tá dando tiro nenhum, meu time parou de fazer gol, então pararam de me atormentar com rojões aqui. Mas agora... Vai, não, segue. Ah, muito obrigado, Dadá, por... Acabou quando, a barriga. Quando não tem um morro pra atravessar, é o Dadá, né? É, cara. Sabe quando você tá jogando, tipo, sei lá, Taking of Fighter, aí você vai dar o especial card e dá um soco, só tira o seu especial? É tipo isso não. Que eu fiz com o Léo agora. É, que bom, Dadá. Segue, Léo. Agora fica quieto, Dadá, porra. Filho da puta. antes de começarmos a falar de fim do mundo de forma mais genérica, vamos começar a falar deste fim do mundo que está acontecendo enquanto você nos ouve, meu caro ouvinte. Pessoas, por que diabos o mundo está acabando agora? Quem tava falando agora há pouco? O Eunuco tava falando agora há pouco, né? Nossa, tava falando fora do ar. Eunuco, repete tudo aquilo que você falou enquanto a gente não estava gravando, enquanto a gente não tinha começado o podcast, pra gente falar que você tá falando merda, vai. Bom, de acordo com a maldita profecia maia, em 21 de 12 de 2012, o mundo vai pras cuculhas. Porque eles inventaram uma história de que a cada 5.125 anos o Sol recebe um raio, tipo, vindo do centro da galáxia para do alinhamento dos planetas, que altera a polarização do planeta e faz com que tudo vá pra caça do caralho. Menos eu, porque eu não tenho. Então, o que acontece é que já é a sexta vez que isso acontece. Os maias se consideravam como a quinta civilização iluminada. E nós, tecnicamente, estamos pra ir direto pro fogo do inferno. Eu nunca, até onde eu sei, os maias nunca disseram que ia vir um raio do meio da galáxia. Eles falaram, que o deus do Sol ia se alinhar com seus irmãos estelares e ia destruir tudo. E os cientistas, por causa do alinhamento, acharam que o planeta vai ficar alinhado com o centro da galáxia, tem um buraco negro no centro da galáxia e nós estamos fodidos por causa disso. Caralho, Deus se alinhando me pareceu uma coisa meio bicha, hein, cara? Vai ler mitologia grega que eu olho ali. Até onde eu sei é o seguinte, que, os maias têm o calendário, aquele redondo lá, que eu não sei aonde é um calendário aquilo. É redondo? Mou? Aham. Tá, então. Agora que eu entendi, seu engraçado. Puta que pariu. Até onde eu sei, os maias dizem o seguinte, que ao fim do calendário, que tem do ciclo, né, que tem 5 mil e não sei quantos anos, não é que o mundo vai acabar, simplesmente diz que é o final de um ciclo, é só isso, entendeu? Só que como a galera diz que é o final, né, esse negócio pegou, então a galera começa a falar que é o fim do mundo, mas não, é só o fim de um ciclo. É só isso que os maias diziam. Cara, eu acho que simplesmente eles estavam fazendo o calendário e acabou a pedra, assim, tipo, não sabia de nada e parou nesse dia, assim, porque a pedra ficou pequena. Então, o que eu sei, cara, é que sim, eu não estudei porra nenhuma nos podcasts hoje, tô falando só merda. Mas eles faziam o calendário lunar e eles simplesmente pararam de fazer em 21 de 12 de 2012 porque eles morreram antes, eles foram dizimados pelas invasões dos espanhóis. Por isso que não deram. Eles não seguiram com a confecção do calendário. Mas porque eles morreram, sabe? Só porque não tinha mais gente pra fazer. Agora, esse podcast tá muito bom, que cada um tá com uma teoria totalmente diferente do outro, né? Mas o fim do mundo não é isso mesmo? Cada um com a sua teoria? Termina, Sorg, desculpa. Não, era isso, cara, que eles foram dizimados pelos espanhóis, as doenças que eles trouxeram da Europa e etc e tal, e a civilização maia morreu, e aí acabou, ninguém mais faz calendário, porque eles morreram. É isso, cara. Super, o que você acha? Ah, cara, tô nem aí. Caguei, eu sou indestrutível, se acabou o mundo... cara, eu sobreviveu a Krypton mesmo, o que é a Terra? Cara, eu pego minha trouxa, minha sunga vermelha e vou para outro planeta, que se foda vocês. Vai pra Marte com o Dr. Manhattan. Ui! Eles estão 2 milhões, velho! Minha sunga vermelha e o outro tem som, velho. Ui! Olha, o lance do calendário, assim, eu tenho a nítida impressão... realmente, na verdade, não é que os maias falam que hoje se sabe que eles tinham essa visão de que o mundo funciona em ciclos, né? Chega no final... volta do início, mas não é que o mundo acaba e, oh meu Deus, desastre. É uma coisa mais esotérica, mais alma, mais... Ah, então mais quem piada. Começou com essa merda? Assim, entendeu? Não quem é uma, começou não... com essa merda, então, de fim do mundo? Que o mundo vai acabar? Peraí, cara. Peraí, rapidão. Quem falou dos ciclos aí? Eu. Então, eu Nuco e o Léo. Minha esposa acabou de trazer aqui. Ela escreveu porque ela não quer falar. O que eu sei é que os maias, eles não terminaram o calendário, porque eles tinham uma visão circular de tempo, uma visão cíclica. Então, 21 de 12 de 2012 é o início de um novo ciclo para eles. Ah, foi o que eu falei. Sim, exatamente. Né? Então, porra, minha esposa está corroborando que você falou. Sim, eu só estou confirmando, calma, não precisa me bater. Tá vendo? A sua esposa é uma pessoa muito inteligente, está confirmando o que disse, tá certo? Então, fala, né, que o casal tem que ser inteligente, um lesado, né, o Victor, tá certo. Então, na minha opinião, então, os Maias fizeram a mesma coisa que o Nolan fez com o filme do Batman. Vou acabar essa porra assim mesmo, foda-se. É o que eu falei, cara. Tipo, acabou a pedra, velho. Chegou um ponto que ele falou: chefe, não cabe mais nada depois do dia 21. Chefe, foda-se. Ficaram milênios, décadas fazendo isso, séculos fazendo isso, cara. Vou fazer isso mais não, cansei, chega. Vai no jogo apago. É tipo aquela colcha que passa pela família toda. Todas as mulheres da família fazem, né? Chega uma hora que dá merda, ninguém quer fazer aquela porra. É bem por aí. Agora o seguinte, toda vez que tá chegando o fim de algum ano, surge uma teoria do fim do mundo, né? Primeiro, acho que foi em 2000, né? Surgiu aquele papo de que bem, tinha... Bem, não, é mas... não, antes, 84, cometa Halley. Ah, sim, é verdade, Muito mais pra trás. O último que eu lembro foi desse. No ano 1000, cara, no ano 1000 teve o pessoal lá da Europa entrou em parafuso com medo do mundo acabar, por causa de interpretação bíblica, de que Jesus voltaria, e que o mundo ia se acabar e não sei o quê, e bibibi, bobobó, e vieram na cabeça que quando chegasse o ano 1000 ia acabar o mundo. Não, isso sem contar que é o seguinte... Peraí, Dara, continua. Cara, aí, caralho, então o ano vai acabar no ano que vem, em 2001 não acabou. Ah, puta, então agora é no próximo, certeza. E não acabou. E as pessoas foram vendo que não ia acabar e tocando suas vidas. Mas a humanidade é idiota, cara. A humanidade gosta de acreditar em datas cabalísticas. Então sempre vão arrumar uma forma, uma razão pra dizer que o mundo vai acabar. Como agora... é que era o nome daquele cara que previu o fim do mundo em 2000? Nostradamus, né? Falou-se um monte que na meia-noite de 99 pra 2000 o mundo ia acabar, né? O que aconteceu foi o bug do milênio. Foi só isso. Né? Foi o que não aconteceu, o que não aconteceu, na verdade. O que não aconteceu. Você já leu alguma coisa de Nostradamus? Eu só sei isso. Cara, você lê os textos de Nostradamus, dá pra você aplicar em qualquer coisa que aconteceu ali. Dá pra você prever que alguém vai morrer de câncer no cu ali. Os textos deles são vagos, como de qualquer outro cara metido a vidente. Mas então, é igual a Bíblia, cara. Ela tem dupla interpretação. Só não, que ela não tem dupla interpretação. Ela tem interpretação se você quiser. Ela tem infinitas interpretações. Isso, então. Só que o povo é idiota e lê aquilo ali e leva ao pé da letra, entendeu? É exatamente isso que acontece, cara. Porque as pessoas são idiotas, é o que eu dizia. Amém. Agora tá, enquanto estamos falando, estão as pessoas todas morrendo porque não leram direito as previsões de Nostradamus. Olha, tá acabando o mundo mesmo, vocês ouviram de fundo aí no Léo, né? Eu só tô vendo o meteoro caindo aqui, cara. Meteoros coloridos. Agora sim, para os americanos, o mundo supostamente teria acabado em 1938, né? Com a invasão dos marcianos. Vocês estão ligados nessa história? Você tá falando do Orson Welles? Isso mesmo. Os caras ficaram loucos, né? O Orson Welles. Como Guerra dos Mundos, quando ele transmitiu pelo rádio. Isso mesmo. Eles eram um radialista que só começou a contar uma história ali, né? Só que não avisou nada pra ninguém. Ele narrou o livro. Não foi bem assim, não, cara. Ele narrou o livro. Peraí, Dada. Peraí, que você tá muito on par. Deixa os outros falar também. Pelo que eu li, ele deu, durante as transmissões, ele informou diversas vezes que era só uma leitura de livro. Acontece que sempre tem aquele caso das pessoas que pegam o bonde andando, né? Achavam que o cara tava... Não informou cara. Ele só informou quando ele ficou sabendo que tava tendo caos em alguma cidade do interior. Ele achou mal barato. Aí quando o pessoal da rádio botou pressão nele, ele, vou me retratar. Ele só falou que não, só falou no ar que era uma leitura e tal, depois que a galera começou a invadir a rádio, né, cara? Não, aí não chegou a tanto, mas assim... Não chegou a invadir, ele informou, sim, mas depois que... Foi o que o Inferno falou. Depois que a galera começou a ficar bolada, que, meu Deus, o que tá acontecendo em outra cidade? Ai, o mundo vai acabar, invasão, não sei o quê. E a galera chegou e falou, filho, olhar cala a boca. Falou, filho, é o seguinte, tá dando merda, então fala aí que o negócio é uma telenovela. Fala que você tá lendo um texto, que isso não é real, porque tava dando merda mesmo, a galera tá ficando apavorada. Estocar comida na despensa separado. cara, teve caso de gente que foi encontrada semanas depois, sabe? Tinha fugido pras montanhas, em cavernas. Só de semanas depois que ficaram sabendo que era só um trote. Sim, sim. Porque as pessoas são idiotas. Mas não era uma... Mas ela era uma leitura da Guerra dos Mundos, não é isso? Era. Uhum. Então, isso foi em 38. Eu tô vendo aqui que a Guerra dos Mundos saiu pela primeira vez numa revista inglesa com... isso em novembro de ah, bom, 1897. Tá, agora faz sentido pra mim. Mas vocês têm que olhar pelo panorama da época. Na época, o rádio era equivalente ao Facebook, ao Twitter. O que acontece se aparece uma celebridade dessas que todo mundo segue no Twitter e coloca uma notícia do tipo, explodiu uma bomba nuclear? Antes de todo mundo ter certeza de que é verdade, vão ficar espalhando aquilo pela internet toda. Foi o que aconteceu. Antes de alguém parar e pensar, pô, deixa eu olhar na janela se tem algum ET, eles saíram correndo e gritando pelas ruas, estamos sendo invadidos. Sim. Se a Nana Gouveia botar isso no Twitter, rapaz. Porra. Sai gritando na rua, né? Sai gritando na rua. Estamos sendo invadidos por marcianos. Aí vira aquele episódio do pica-pau, né? É. Não, imagina só. A primeira coisa que a Nana Gouveia vai fazer vai botar fotos dela posando com a invasão. Não, mas imagina só a situação. Nana Gouveia e sondas marcianas. Quero imagens. Meu Deus do céu. Mas chega! Passa de guerra. Sondas anais. Caralho, a gente já foi pra Guerra dos Mundos. Mas é um fim do mundo legal, depois a gente volta nele. Tem algum outro fim do mundo que ameaçou acontecer, que agradou aos senhores? Vários. Vocês acharam divertido, interessante ou peculiar? Tem outro que vai acontecer esse ano também. O Elton vai voltar. O Inferno falou alguma coisa, fala, Inferno. Ah, posso falar? Oh, obrigado. Porra. Dadá tá on fire, né, cara? Dadá, o pessoal da faculdade tá te dando barlinha pra você chupar na hora do recreio, né? Não. Aí você sai quicando depois. Vou dar uma outra coisa pra você chupar também. Porra, para de sacanear, Dadá. Vai logo, fala. Cara, assim, não é que as pessoas sejam idiotas. É, as pessoas têm medo do fim do mundo porque o mundo acaba. Elas têm consciência disso. A gente não pode esquecer da extinção de dinossauro. Essa é mais famosa, né? Na história do planeta, teve trocentas extinções em massa, por os mais variados motivos. A mais famosa é dos dinossauros. Mas não foi a única, não. Então, extinções em massa, grandes mudanças bruscas no planeta, que provocam uma revolução em todo o ecossistema, isso não é nem que é provável, isso é fato. Acontece de tempos em tempos. Por exemplo, a última era glacial aconteceu há 100 mil anos. E de acordo com estudos arqueológicos, eras glaciais ocorrem de 100 mil em 100 mil anos, na média. Então, na média, está na hora de acontecer outra. Né? Apesar da questão do aquecimento global, estamos entrando numa época em que é bem provável que aconteça uma era glacial. E que vai haver extinção em massa se ocorrer. Então, isso é fato. Por isso que as pessoas têm medo. Porque isso acontece. A raça humana, ela tem a sua finitude. Vai chegar uma hora que ela vai ser extinta. A gente não pode achar que vamos sobreviver a qualquer coisa e que é lenda. Não, não é lenda, é fato. A gente vai morrer. A raça humana como um todo vai morrer. Né? Então. Mas o. Não, diga, Inferno, depois eu quero. Não, eu ia. Agora tem posição fetal e botar o dedinho na boca, porque você vai morrer, desgraçado. Agora fiquei deprimido. Eu ia dizer que esse fim do mundo do inferno não teve graça, porque ele não envolveu pessoas. Eu gosto muito de um mundo que aconteceu esse ano, não uma, mas duas vezes. Graças a um senhor chamado Harold Camping. Vocês viram isso, não viram? Concordo, obrigado. Enfim. Quem foi infeliz? Familyradio.com falou que o mundo ia acabar duas vezes esse ano, lembra? Não. Seus incultos, vocês não se... Reconheço ignorância nesse assunto. Quem? Cadê entre você? Presta atenção. Um velhinho chamado Harold Camping, que é pastor de uma igreja lá no Estados Unidos. Tá. Agora lembrei. Só podia, né? Isso. Só podia. Ah, cara, teve no Maranhão agora, há pouco. Teve no Maranhão que ia botar cachaça com veneno pros seus seguidores, que eram profeta também, porque o mundo ia acabar. Sim, mas esse cara, o que aconteceu? Ele tem uma rádio, tem a igreja. Eu esqueci o nome da igreja agora. E assim, a coisa toda foi muito grande. Eles achavam que as pessoas escolhidas iam ser... Eu esqueci como é o termo, quando a pessoa vai... Ela não morre, ela vai direto pro céu. Então vou chamar de abduzidas como se fosse praia. Ascensão, não é? Não, é outro termo. Então, enfim, as pessoas iam ser abduzidas por uma segunda vinda de Cristo, por conta de cálculos que ele fez usando a Bíblia. E é legal que o povo, assim, andava com placas, tipo... A Bíblia garante, dia do julgamento, dia tal, familyradio.com. Obviamente nada disso aconteceu. Daí o velhinho foi lá e falou: não, gente, peraí, eu acho que eu errei a data, eu fiz as contas aqui de novo. Errei a data. Agora, é certeza que vai ser na data tal, que aí acho que ia ser em agosto. Agosto ou setembro? 8 de agosto. É. Aí as pessoas falaram: não, agora vai. Agora o mundo acaba. Agora ninguém segura. Aí, obviamente, não acabou de novo. Daí você nunca mais ouviu falar do velho. Filho da puta encheu o cu de dinheiro, tirou a grana de um monte de gente que... Cara, teve gente que vendeu casa. Léo, a palavra que você tava procurando é arrebatamento. Arrebatamento, muito obrigado. Que pra mim é a mesma coisa que abdução, mas enfim. É, as pessoas achavam que ia ser arrebatadas. Se fuderam, todas elas, obviamente. É legal que as pessoas ficavam assim, cara, eu não entendo, eu simplesmente não entendo. Você foi enganado, seu idiota, é isso que você tem que entender. Isso. Porra, vocês devem ter notado que eu tenho uma certa bronca desse tipo de coisa, né? Eu me deixo levar. Notei. Vamos lá. Experiência cara. Pessoal, Leonardo? Não, não é pessoal, mas eu, cara, por isso que eu falo que as pessoas são idiotas, pessoas que não pensam me irritam, cara, eu realmente me deixo levar por esse tipo de coisa. Cara, deixa eu contar uma coisa, o inferno acho que vai saber dizer isso melhor, tá, ele e o Sorg, qual foi a situação, cara, que uma galera na África... É, foi induzido por um cara a tomar um veneno, morreu muita gente, cara. Não foi na África não, Dada, foi um pastor americano que veio pro Suriname, na Amazônia, junto com seus seguidores, era o pastor Jim Jones, e umas 70 pessoas morreram envenenadas, tanto que o personagem do Chico Anísio, o Tim Jones, é a paródia ao Jim Jones. Eu acho que era isso mesmo. Eu devo estar, mas não era, não tinha nada a ver com isso, não, né? Ele pregava uma outra coisa, né? Ainda tinha o Charles Manson também, que era um profeta apocalíptico, que matou a Sharon Tate e foi uma comoção nos Estados Unidos, né? Sim. Na verdade, tem volta e meia se eu ouvir falar de algum maluco. De também que... o ataque químico nos metrôs de Tóquio, que o cara é o fim do mundo. Daquele cara que parece o Ultra, né? Parece o Charles. Sem contar aqueles velhinhos que ficam nos Estados Unidos com a plaquinha, né? O mundo vai acabar! Cara, isso é muito americano, né, velho? Muito americano. Mas eles estão certos, porra. O mundo vai acabar mesmo. Se não acabar durante um ano, vai acabar um dia. Eles falam que o mundo vai acabar amanhã, o inferno. É, só questão de data, cara. Isso é convenção. Amanhã, depois de amanhã, foda-se. Vai acabar, eles estão certos. Uma hora ele acerta, né? Uma hora eles vão acertar, cara. A questão é essa. Eu acho que essas pessoas estão erradas. Se você for em qualquer baile funk aqui do Rio, você vai ver que o mundo já acabou faz tempo. O mundo vai acabar. Seu elitista. Né, está acabando porque o El Chan falou que vai voltar com o grupo original. Aí sim. Meu Deus. Não é o fim do mundo. Isso aí é apenas o fim do intelecto, mano. Vocês viram uma imagem que rolou aí no Facebook falando que a Carla Perez chorou por causa da morte do Niemeyer? Falando que ela gostava do Neymar, né? Era um grande jogador, que pena. Não é engraçado, Léo, que quem elaborou a pauta pra hoje foi Dadá. E é o que mais tá fugindo, né? É o que mais tá fugindo. Porra, Dadá. Cara, o Dadá tá falando desse podcast de fim do mundo desde que a gente criou o BDE, cara. É verdade. Ele vem acumulando assunto desde então, cara. Ele podia fazer um monólogo do Dadá falando de fim do mundo. Mas é o assunto que ele acumula, Carla Perez. Ah, vai, segue, cara, porra. Como diz o Mo, toda vez que eu vejo coisas sobre o Chan e a Carla Perez, eu sinto meu ponto, eu perco pontos de QI, assim, entendeu? Cara, sei lá, enfim, deixa pra lá. Concordo, Dada, isso é um belo sinal do fim do mundo, viu, velho? Caralho. Mas enfim, já falamos muita merda sobre o fim do mundo. Cara, tá mó zona esse podcast. Mas... Já falamos bastante, já falamos tudo o que sabemos. Qualquer coisa além daqui vai ser consulta à Wikipedia. Então eu gostaria que os senhores começassem a falar sobre o fim do mundo em diversas mídias. Filmes, quadrinhos, livros... enfim, quaisquer outras coisas que os senhores prefiram. Então vamos falar de fim do mundo, começando com o Dadá, que tá on fire. Dadá, filme, jogo, livro, quadrinho, bula, qualquer coisa que fale do fim do mundo e que lhe apeteça. Tá. Bula. Bula. Bula é foda. Cara, assim, tem várias opções de fim do mundo, né? É, não apenas que tudo vai pro escambau, é até questão de sobrevivência mesmo. Morre todo mundo, ou vira todo mundo zumbi, ou só sobrevive um cara, e sei lá. Mas escolhe um, Dada. Escolhe um. Eu tô fazendo uma introdução. Cara, até o Super e o Eunuco tão dando dura no Dada, cara. É, vão a merda, vocês são estagiários. A gente não vai pagar. Até a Ana deu esporro no Dada hoje, porra. Ela não deu esporro, ela falou, olha, não dei esporro, ela deu esporro depois. É... Vai, fala logo. Então, cara, o 2012, né, cara, acho que é o mais recente, né, foi uma bosta, né, acho que é o pior fim do mundo que eu já vi, cara. Cara, conta sobre o fim do mundo de 2012. Cara, é o seguinte... De forma resumida, por favor, não resumida que nem se resumiu o casamento da Mônica, resumida de verdade. Tá bom, fazer um resumo igual eu fiz o último post. O poder de síntese do Dada é uma bosta, cara. É o quê? O poder de síntese do Dada é uma merda. É, cara, eu preciso treinar isso. É, cara, o mundo vai acabar, eles descobrem que o mundo vai acabar, começa a explodir uma porrada de coisa, e eles descobrem que em um certo lugar os caras estão fazendo várias arcas, né? E então o objetivo da turma principal é chegar a uma dessas arcas e tentar sobreviver, né? É basicamente isso, cara. Você vê... O objetivo da turma, isso foi um resumo totalmente questão da tarde. A sinopse do Dada ficou tão boa igual a resenha dele de Detona Ralph, cara. Cara, mas assim, o filme é ruim, cara. Entendeu? A única coisa que chamou a atenção, que todo mundo, caralho, que filme foda e tal, esse filme vai sair, foi ver o Cristo Redentor caindo. Foi, dura 2 segundos na tela. Por que que o mundo acaba em 2012? Cara, é... não sei, não lembro. Posso explicar, já que eu vi esse filme umas 4 vezes e ainda baixei ele? Tá, antes de você explicar, me explica uma coisa. Por que você viu esse filme 4 vezes? Porque eu não tinha nada que não fosse porn pra baixar na ocasião. Eu ia falar que você podia se masturbar, mas você não tem pinto. Então, tá. Um dia vamos fazer um podcast sobre a minha anatomia. Por enquanto, vamos voltar ao assunto. Então conta como por que o mundo acaba em 2012. Porque, tecnicamente, estão havendo explosões solares. E essas explosões liberam partículas chamadas neutrinos, que existem, na verdade, mas são totalmente inofensivas. Só que no filme, os neutrinos acabam desestabilizando a crosta terrestre e, basicamente, o planeta começa a se mexer, faz uma grande macarena entre os continentes. Isso acaba gerando tsunamis, vulcões e o mundo literalmente muda. Meu Deus, isso é pior do que a justificativa do dia depois de amanhã, cara. Que filme é esse? 2012. Peraí, quer dizer que partículas inofensivas conseguem fuder o planeta todo? De acordo com o filme, essas partículas passam a fazer reações no nosso núcleo, que superaquece, fazendo com que a crosta vire uma espécie de mingau. Então, no caso, os continentes... Os continentes ficam boiando. Aí você vai ter vulcões, você vai ter terremotos, você vai ter tsunamis, e é por isso que o mundo acaba no filme. Não, assim, cara, que merda. Na vida real, o que acontece é algo mais ou menos um pouco parecido com isso, mas não é tão, né, catastrófico assim. Porque existem as explosões solares, né? São explosões que ocorrem no Sol, que liberam uma grande quantidade de partículas que atingem a Terra. São chamados ventos solares. Esses ventos que causam a aurora boreal, né? É o choque desses ventos solares com a atmosfera da Terra, com a ionosfera, e causa a aurora boreal. Quando essas explosões são muito intensas, a carga eletromagnética desses ventos solares afeta tudo que for eletrônico na Terra. Então você tem perda de sinal de satélite. Isso é comum, né? Quem tem TV via satélite sabe que de vez em quando existe uma explosão solar, o sinal cai. Isso acontece. O que pode acontecer é o seguinte: tem uma big explosão solar, ou várias big explosões solares, que vão causar uma pane em tudo que for eletrônico na Terra. Isso causaria o fim do mundo pra gente. Por quê? Porque a Terra ia cair no caos, nas trevas, né? Ia cair no breu total. Imagina o pânico que ia em toda a raça humana e todo o planeta ficar, de repente, sem energia elétrica, sem poder ligar uma porra de uma pilha. O mundo acaba, que a raça humana acaba, né? Porque ela vai se digladiar e nós vamos voltar ao tempo das cavernas. Tá, Fer, mas peraí, isso aí você... Esse fim do mundo você guarda pra mais tarde. Só complementando... Sendo BDE Ciência agora, complementando o que o Inferno falou, neutrinos são partículas que são consideradas sem massa e viajam pelo universo todo o tempo inteiro. São subatômicas. Nesse exato momento, tem milhões de... Você, ouvinte, que tá ouvindo a gente enquanto o mundo acaba, nesse momento tem milhões de neutrinos entrando no seu cu. Porque eles passam por você sem causar nenhum dano. Então, é uma barbaridade muito sem tamanho dizer que os neutrinos iam desestabilizar o centro da Terra. Esse filme é totalmente sem noção. O filme é terrível, né, cara? Eu lembro de gente falando, cara, se você achou O Dia Depois de Amanhã ruim, não assista, 2012. Agora eu quero que o Sorg fale de um fim do mundo legal. Tá chovendo bomba aí, Léo? Cara, tá. É o fim do mundo, cara. São meteoros que estão caindo, as pessoas. Não, são os neutrinos. São neutrinos, é. Acabou de cair um neutrino aqui do tamanho. Neutrinos coloridos. É, caiu um neutrino do tamanho de uma pedra aqui, cara. Tá foda. Continua aí. Enquanto o mundo. A gente tem que terminar esse podcast antes do mundo acabar, cara. Vambora. Beleza, tem uma série de livros que se chama Deixados para Trás, não sei se vocês conhecem. É o seguinte, esse livro ele parte do princípio da Bíblia que vai existir o tal do arrebatamento, que seria o reino dos céus. Eles pegam as pessoas que são dignas de sobreviverem ao fim do mundo e são levadas, e quem fica na Terra, quem não é arrebatada, eles passam por 7 anos de provação, com a vinda do anticristo, com maremotos, terremotos, tsunamis, vulcões e etc e tal. E, cara, é um livro muito... É um livro bacaninha, é uma série de livros, são acho que 10 livros. O primeiro eu tenho essa série de livros, eu li o primeiro e comecei a ler o segundo. Apesar de ter uma linguagem simples e alguns personagens idiotas, tem uma aeromoça que é ridícula, de tão estúpida. É bem bacana, cara, é bem trabalhado toda essa questão da vinda do anticristo, que é um político. Ele começa como um políticozinho num paizinho qualquer, assim, ele vai aos poucos subindo, ele vai tendo reconhecimento mundial. Essa parte do arrebatamento também, das pessoas que simplesmente somem de uma hora pra outra, é muito bacana, cara. O livro começa assim com a aeromoça chegando pro capitão do 747, falando: ô, capitão, tá faltando gente, o pessoal sumiu, do nada, assim. E aí começa a desenvolver essa questão das pessoas sumirem, em pleno ar, o cara dirigindo, o motorista some, o motorista do ônibus some dirigindo, o piloto do avião e etc e tal. E, cara, é muito legal, assim, ó, tem a série de livros, é até baratinha, você compra o pacote inteiro por... Cara, eu já vi promoção de submarino por R$79, assim, 10, 11 livros. Seria, no caso, esses livros uma romantização do livro de Apocalipse, então? É, cara, eles partem daquele princípio do fim do mundo, usando a desculpa do arrebatamento. Eu já vi vários filmes, assim, nessa mesma temática, passando de madrugada no Telecine. Cara, eu passava no SBT de madrugada. Então, esses livros viraram, acho que, 3 filmes. O primeiro até chama Deixados pra Trás mesmo. E sim, super, ele é baseado no arrebatamento e no fim do mundo, no livro do Apocalipse. E é bem bacana, cara. Eu acho que é um tema que eu gosto, fim de mundo, o mundo pós-apocalipse, essas coisas. E o primeiro livro que eu li, assim, ele tem acho que 200 e poucas páginas, ou 300 páginas. Você, assim, cara, eu li acho que em 2-3 dias, assim, é muito interessante. Apesar da linguagem ser simplista, é muito bacana, cara. Cara, isso aí me lembrou do... Você falou de arrebatamento, só comentando de novo lá do caso do Family Radio dos Estados Unidos, que as pessoas estão meio a ser arrebatadas. Eu vi umas fotos de uma galera que, tipo, perto de pessoas que elas sabiam que acreditavam nessa parada, o pessoal, tipo, estendeu umas roupas, assim, na rua, saca? Como se o dono da roupa estivesse lá andando. Tipo, amanheceu a roupa no chão, como se o cara estivesse andando e fosse arrebatado e ficasse só roupa. Uma banda de filho da puta. Mas agora eu quero que o Super conte um caso legal, algo legal de fim do mundo. E nada de Krypton, por favor. Puta, não, merda, roubou minha piada. Roubou minha piada. Cara, só pra fugir um pouco, assim, de fim do mundo, o que me vem à cabeça é o final do filme Clube da Luta. Vocês se lembram? Que praticamente ocorre é o fim do mundo no final. Sim, concordo, não deixa de ser o fim do mundo. Os terroristas lá, né, preparam uma bomba nos prédios responsáveis onde tem as sedes das donas dos cartões de crédito. O plano, qual era o plano? Era destruir esses prédios e assim zerar todas as dívidas de todos os americanos, o que causaria uma crise no mercado financeiro e praticamente a falência dos Estados Unidos e, por tabela, o restante do mundo. Achei isso bem interessante, cara. Assim, uma atitude praticamente simples, né? Derrubar alguns meia dúzia de prédios e ferrar todo um planeta. Não só isso, o prédio é um símbolo, né, cara? Eles derrubaram a base do sistema financeiro mundial, assim, basicamente. É, cara, se você pegar, é uma coisa relativamente simples, né? Você derruba prédios e o mundo acaba. Imagina o caos que isso ia gerar. Com certeza, isso daria um belo fim do mundo, assim, até... Cara, isso acabaria com bolsas de valores e o caralho A4, né, cara? Imagina, quem acompanha o jornal hoje, quem acompanha o jornal, vê aquelas... guerras, né, que ocorrem lá na Europa, a Grécia, a Itália. Cara, imagina aquilo multiplicado por 100. Ia ser um planeta todo, ia ser daquele jeito. Imagina, assim, em questão de horas, de uma hora pra outra, você acordar e todo o dinheiro que você tem na tua casa, ele não vale nada mais, ele é papel. O cara que é milionário, né, já era, virou cara qualquer, né? É, mas o dinheiro que tem é papel. Mas a questão é o valor que você dá a ele. A gente atribui um valor, só que Sim. Esse valor, ele não é atribuído... Ele é uma conveniência que depende de uma série de coisas por trás. É, depende de acreditar, é uma convenção. Se você acredita que aquilo tem valor, aquilo tem. Se você não acredita, não tem. Só que ele depende... O valor do dinheiro depende do lastro do país, cara. Se você acaba com... Não acabou o lastro. O padrão ouro foi extinto na década de 60. Dinheiro hoje é meramente convenção. Se você acredita que tem valor, acredita. Se não tem, não tem valor. Não, mas você... Então, mas aí é o seguinte, você tá falando, ô inferno, você acredita que ele tem valor é porque ele tem valor. Não é assim, cara. Não, ele tem valor porque eu acredito que ele tem valor. Estamos falando de economia, não do fim do mundo, lá, lá, lá, lá, lá. Ô, Nuco, você tá pensando que você tá onde, cara? Interrompendo membros fundadores do... Você é estagiário, meu, porra. Mas eu concordo com você, é verdade. Mas basicamente... Ué, assim... Mas não deixa de ser um fim do mundo, cara. Assim, ia provocar um estrago tão grande quanto aquele que eu falei dos pulsos eletromagnéticos, né? Exato. Exatamente, cara. O pânico, o caos, a desordem, a desobediência civil. O fim do mundo não é isso, inferno. A lei do mais forte, enfim. O fim do mundo não é necessariamente o Vegeta ser falado de Páscoa, né? Explodir o planeta. Cara, pode ser um... É o caos social. Exatamente. Cara, deixa eu só aproveitar o gancho. Então, tem um... Vocês estão falando do caos social e não necessariamente do fim do explosivo do mundo. Tem um livro que chama Devastação. E tem um subtítulo que é, eu acho que O Fim das Eras, alguma coisa assim. Do francês, chama René Barjavel. É num mundo futurista que ele é 100% dependente de energia elétrica. Inclusive, as roupas, as roupas são feitas em pedaços e elas se unem por energia elétrica. É tudo, cara. Eles têm um subterrâneo da cidade e eles não enterram os mortos. Eles guardam eles em frigoríficos, em posições assim como se eles estivessem vivos ainda, em situações como assim, um vovozinho sentado na cadeira de balanço, as porras assim. E dá uma pane mundial, cara, que a energia elétrica simplesmente some do mundo, ela acaba, assim, numa civilização que é dependente 100% disso. Cara, eles regridem pra idade da pedra. As pessoas começam a ficar nuas nas ruas, porque as roupas caem dos corpos, porque elas só funcionam por energia elétrica, elas só ficam na pessoa por energia. A cidade começa a virar uma podridão, porque os corpos dos subterrâneos começam a apodrecer, todo mundo começa a ficar doente. Cara, é um dos meus livros preferidos, cara, que é fantástico. A humanidade regride a idade da pedra, eles viram um selvagem, sabe? Porque eles perdem totalmente as noções de sociedade, as noções de civilidade, cara. É muito foda, cara. Ô Sorg, e você acha que pode acontecer um fim do mundo desse? Você acha que pode acabar a energia um dia? Cara, nem questão de acabar a energia, mas eu acho se a humanidade chegar num extremo, numa situação de necessidade extrema, cara, não tem essa coisa de, vamos todos dar a mão, vamos nos ajudar. Cara, vai ser assim, um contra o outro, claro. Sabe? Eu vou proteger minha família, eu quero que do portão da minha casa pra fora o mundo se foda, sabe? E vai, cara, ser assim, cara. Vai ser que nem o Coringa do Nola, né? Bicho. Todo mundo vai se comer vivo. Dada, cara, Pera aí, rapidão, Léo. É o que o Art Spiegelman escreve numa das partes de Maus. Quando o filho dele, o Art Spiegelman mesmo, é adolescente, ele chega em casa chorando, falando que ele tava andando de patins em Nova York, o patins dele arrebenta, e aí os amiguinhos dele continuam andando e largam ele pra trás. Aí ele chega em casa chorando e vira pro pai dele, né, o Vladek. Ah, o Vladek fala, o que foi que você tá chorando? Ah, meus amigos me deixaram pra trás, né? Aí ele olha pra cara dele e falou assim, amigos, coloca... Pega seus amigos, coloca, tranca eles no quarto durante duas semanas, sem janela, sem comida, sem bebida, você vai ver quem que são seus amigos de verdade, cara. Porque é isso que ele fala das coisas que ele passou na Segunda Guerra. E, cara, isso é mais pura verdade, sabe? Pega teu vizinho ali, teu parceiro, teu colega de infância, coloca ele num quarto fechado, põe um prato de arroz lá, larga eles duas semanas sem comer, põe um prato de arroz lá, fala aí, cara, mata o outro aí pra você poder comer. Sabe? Bota os membros do BDE num quarto escuro, se colocar o inferno, ele come o rabo de todo mundo. Se colocar o Dadá, todo mundo, o rabo dele come todo mundo. Numa situação dessa, a primeira coisa que você faz é enfiar o dedo no cu, porque vai ser a menor coisa que vai entrar. É dos males o menor. Mas, Dadá, assim, cara, o que você vive em São Paulo. Vamos dizer que deu uma merda qualquer e São Paulo fique 6 meses sem energia elétrica. O que você acha que aconteceu? Cara, ficou um dia, não foi, Léo? É, teve o apagão há alguns anos atrás aí. Velho, foi o caos, né, velho? Há um tempo atrás aí acabou também. Caralho, velho. Cara, em um mês você ia ver nego se matando. Imagina, imagina as pessoas não conseguindo armazenar comida, Dadá, porque você não tem como refrigerar. Sim, cara. Imagina os hospitais não funcionando porque não tem energia elétrica. Imagina a noite como ia ser porque não tem iluminação. Vocês já leram os livros do Mark Brooks? O Guia de Sobrevivência Zumbi e a Guerra Mundial Zumbi? Ele descreve exatamente esse cenário, que acontece quando todas as estruturas e sistemas complexos da sociedade entram em ruína. Ele descreve assim, por tintim, como as pessoas vão se comportar, qual vai ser o determinado grupo que vai prevalecer. Exatamente isso que você está falando, Léo. Basicamente vira barbárie, cada um por si. Assim, civilidade é convenção. Você convenciona ser civilizado até porque é interessante pra você. Quando não for mais interessante, foda-se! É claro que eu sei disso, eu dou aula pra crianças. Então eu tenho barbárie todo dia. São os piores, né? Nós somos macacos, cara. Só pra entender, eu tenho uma turma, não vou citar nomes de instituições nem de turmas, mas a gente tinha um apelido pra ela. O apelido eu que dei. Fogo Enxofre. Só pra tu ver. Cara, porra, nós somos macacos, nós somos primatas, cara. Na hora que o bicho pega, o instinto fala mais alto. Aí foda-se o resto, é o primeiro meu. Não somos macacos. Macacos é a concorrência. Robôs zumbis do inferno. Aqui são macacos, eles são... Cara, assim, obviamente iam ter pessoas que iam tentar manter a calma e falar, gente, calma, a gente tem que se unir, a gente tem que ficar junto. Elas vão ser as primeiras que vão morrer. É, vou tomar um tiro na cara. É, cara, entendeu? Então, assim, velho, a gente é... Hoje a gente é propenso a um apocalipse desse. Hoje a gente já é muito dependente de estruturas, a gente é muito dependente de eletricidade, de uma forma que se de repente dá uma merda, dá uma tempestade solar mais foda e fode um transformador de grande porte que alimenta regiões inteiras, cara, dá uma merda tremenda. Cara, é só parar em Itaipu, velho. Para em Itaipu pra você ver. No Discovery Channel tem um programa chamado Profetas do Apocalipse. Assistam se vocês puderem ou busquem no YouTube. São 5 cientistas de todas as áreas de conhecimento. Você tem um ambientalista, você tem um especialista em engenharia, um em robótica, e eles ficam falando sobre quais são as possibilidades do mundo acabar. E cada um entra na sua área. O cara de ambientalismo fala sobre a degradação do meio ambiente. O cara de economia fala sobre o fim do petróleo. O cara da robótica fala sobre a possibilidade das máquinas inteligentes. E ele dá um exemplo que eu achei muito foda sobre por que as máquinas iriam acabar com a gente, meio que saindo do assunto. Porque ele fala que, pô, se você tivesse uma máquina que fosse mais inteligente que você, ela ia aprender uma pós-graduação em 5 minutos. Então ela ia olhar pra você como se você fosse um nada. Ela ia matar você da mesma forma que você mata uma formiga quando ela tá andando no seu braço. Aí ele deu um exemplo. Digamos que as máquinas pensem que, ah, pô, eu sou feito de metal, eu oxido. Então... O que, que eu vou fazer pra poder sobreviver? Foda-se, vou acabar com o oxigênio do mundo. Assim eu não vou enferrujar mais. Simples assim. Então é uma questão de convenção e também uma questão de possibilidades. O mundo pode acabar de todas as formas possíveis. Essa noite. Ah, Inferno, você ia ser a sua vez agora, né? Então, por favor, fale aí de um fim do mundo legal que você achou em alguma mídia. Ah, em mídia? É. Tem aquele filme, né, do Keanu Reeves. O dia que faremos contato. Cara, aquele filme é muito podre, cara. Assim, o original da década de 50 parece que é bom. Não chega. Não é o dia que a Terra parou. Foi mal. O dia que a Terra parou. Cara, esse filme original é foda, cara. Filmaço. É o Clato, né? Isso. Robô gigantão. É, basicamente é um extraterrestre que vem à Terra pra conhecer, né, o planeta. Ele chega a brilhante conclusão de que a raça humana está destruindo o planeta e a vida no planeta. Então, pra vida permanecer, a raça humana tem que morrer. Aí ele a princípio, ele vai destruir toda a vida na Terra. E assim, é o Keanu Reeves, cara, fazendo a cara de Keanu Reeves, aquela cara dele totalmente inexpressiva, cara. Mas isso casou direitinho com o personagem, porque é um alienígena totalmente indiferente às emoções humanas, né? É o Keanu Reeves se achou naquele papel, cara. Não precisa interpretar, seja você mesmo. É o Cigano Igor dos Estados Unidos. Ele é, cara, ele é o Cigano Igor de Hollywood, cara. Muito engraçado. E o filme é ruim, velho. O filme é ruim toda a vida. Ele desiste de exterminar a raça humana quando ele vê uma criancinha praticando um gesto de altruísmo. É muito podre o filme, cara. Horrível. Muito bom. Eunuco, sua vez. Olha, o filme que pra mim é o mais foda sobre a destruição do mundo é O Guia do Mochileiro das Galáxias. Porra, boa, hein? Boa! Não, clássico. Cara, eu não vi o filme, eu tenho a coleção dos os livros. Porra, leia. Eu tenho a coleção toda aqui. Eu tenho também a coleção dos livros, só li o primeiro, achei uma bosta e os outros estão todos empacotados. Então, eu vou te dar um endereço, tu manda pra minha casa, já que você não quer. Eu vou tirar esse cara da conversa. Caraca. Consiga, louco! Bom, pros leitores que provavelmente não leram, porque vocês não leem porra nenhuma, tudo Dadá. É, exatamente isso. É um cara, a história de um cara normal, estava vivendo o dia dele, um dia de merda, e um amigo dele chama ele pra, vamos lá em casa, tomar uma cervejinha, conversar. Aí o cara, o melhor amigo dele, fala, ó, deixa eu te contar a realidade. Eu sou um alienígena, eu sou um jornalista, e eu faço um guia pra viajantes estelares. E já que você é muito meu amigo, eu vou te dar uma carona na minha nave, porque a gente tá montando uma super estrada espacial, e o seu planeta vai ser destruído hoje, valeu? Assim, seco. E o filme começa com ele, o cara que sobreviveu, com um amigo dele, fugindo da Terra, porque a Terra está sendo destruída por uma super rodovia espacial. Fora isso, não vou falar mais nada. Vocês têm que ver esse cara. É muito foda. É muito humor inglês, né, cara? Ele é muito Python no espaço. Né? É, cara. É tipo, cara, toma uma selva de boa. Ó, seguinte, cara. Pô, o planeta vai acabar, tá? Tipo, meteoro. Não, cara, vai. Uma rodovia vai passar aqui, eles vão ter que destruir o planeta. Tipo assim, cara. Não, aí a parte do computador. Tem um super computador que ele tem resposta pra todas as perguntas do universo. Aí esse computador dá uma resposta a cada 1 milhão de anos. Então todo mundo se reúne, tipo uma peregrinação pra ouvir o computador. Uhum. Aí eles chegam lá, então, computador. Qual é o maior mistério do universo? Qual é a resposta para todas as questões do universo? O computador vira e fala, 42. 42? Como assim 42? 42. Tipo, agora eu vou voltar a dormir, tá bom? Não, peraí, mas o que é 42? 42? É 42, porra! Daqui 1 milhão de anos eu falo outra, tá? Beleza. Falou, moçada. É muito bom, cara. É muito foda, cara. Não, cara, e aquele criatura que de repente se descobre que é uma baleia. Oh, caraca. E o pior de tudo, ele tem um robô, tipo, como se fosse uma espécie de C3PO. O robô é emo, o robô é depressivo, mano. É um Mon, que robô chato, cara. Que robô chato, velho. É um Mon, cara. O que eu acho legal, o que eu achei bacana, foi o velhinho mostrando como é que construíram um planeta, né, cara? É, muito engraçado aquela parte de... Ah, eu achei legal isso. Muito bom. Oh, deixa eu só fazer uma... Tem alguém ainda, não, pra falar? Eu ia fazer uma nova rota. Começando com o senhor, inclusive. O senhor quer me interromper de novo? Porra! Não, desculpa, é que eu ia falar uma outra coisa, cara. O Sorg que leu, pelo menos a última vez que eu conversei com ele sobre isso, ele falou que tava lendo. Y, pode ser considerado o fim do mundo? Pode, sim. De certa pode. Forma, sim. Pode, né, cara? Pode. Porque entra naquele quesito que a gente tava falando, né? Não necessariamente tem que explodir tudo, né? É o fim da sociedade que a gente conhece, né? Sim. Uma história que os homens morrem, só fica um garoto que tá mais interessado em comer o rabo de um macaco? É. Pois é. É quase o Léo. A diferença é que ele tem uma namorada. Agora, eu só não engoli o motivo, cara. Eu não consegui engolir o motivo porque os cromossomos Y morrem. Dada, eu vou te explicar o motivo. Pera aí. Antes não, não é pra explicar, eu só não engoli, cara. Você cuspiu, Dada? Pera aí, porra, tá muita zona. Gargarejou. Mano, filho da puta. Cala a boca, Zagal, porra. Cala a boca. Fala, Sorg. Então, eu queria que o Dada... Eu lembro que eu tava... Eu li o Y até quando chegou na explicação do porquê que todos os cromossomos Y tinham morrido e tinha sobrado só o Yorick e o macaquinho dele, cara. Eu lembro que eu achei tão idiota, mas tão idiota que eu parei de ler, cara. Eu não li mais depois disso. Não, assim, o Sorg... É que eu também não lembro, eu acho que eu apaguei. Peraí. O Sorg, eu queria dizer o seguinte, cara, na verdade, não tem uma explicação definitiva. Ele tem algumas teorias. Mas não dá uma assim, não. É essa, entendeu? Isso acontece porque, na verdade, não importa. Foda-se a razão. O importante é o que aconteceu, entendeu? Não é uma coisa, oh meu Deus, tipo... Por que eles iam fazer? Eles iam dar uma explicação pseudocientífica qualquer, entendeu? Qualquer explicação ia ser idiota. Então, ele dá pistas, ele dá algumas... um personagem fala que é uma coisa, outro personagem fala que é outra. E assim, fica meio jogado, entendeu? Ou seja, é lógico. Mas isso, cara... Pera aí, rapidão, Dada. Fala. Pra mim, é cagada do Brian Vaughn lá, que é o escritor, cara. Porque pra mim, ele teve ideia assim, vou fazer uma história que todos os homens, todos os cromossomos Y morrem, vai sobrar um cara com um macaquinho. E vai ter... O mundo agora vai ser uma sociedade do dominado pelas mulheres. Beleza. Pô, que foda. Consegui vender a história, foi aprovado, a Vertigo vai bancar e eu vou escrever. E agora, cara? Porra, pra onde que eu vou levar isso? Pra mim, foi isso, sabe? Foi, pra mim, eu também achei. Se ele não tivesse se metido a explicar o porquê, igual ele, eu acho que ele vai fazer com o Ex-Máquina, que ele não vai falar o porquê dos poderes. Não, ele fala. Né? No volume 9 que tá saindo agora, ele fala claramente. Tá, assim. Mas cala a boca. Mas não conta. Mas isso não é sobre esse, o podcast, não, não é tudo, sobre tudo isso. Bem, então, tudo bem. Se ele tivesse criado assim, então tá, não é, eu não vou explicar o porquê, simplesmente aconteceu, é tipo o Walking Dead, não tem o porquê da infestação do zumbi. Não importa, aconteceu, pronto. Então vai ser a história de um cara sobrevivendo a uma sociedade dominada por mulheres, beleza. Cara, pra mim seria muito melhor, muito mais crível. Agora ele inventar um monte de desculpinha, um cientista fala isso, o outro fala aquilo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Me chamou de idiota. Eu tava lendo até lá no número 40 pra ler aqui uma explicação de merda. Falei, porra, cara, não quero, não vou ler mais. Eu só sei que esse fim do mundo seria o meu inferno. Já pensou ser o único homem no mundo cheio de mulheres e não ter pinto? Imagina você com todas as mulheres do mundo e o melhor que elas podem fazer é comer seu cu. Não quero. Muito bom. E vai sair o filme, né? Vai? Vai sair o filme. Os caras já tem uns 30 anos que falam que vai sair filme de Y. Filme ou vai ser série? Eu achei que seria uma série. É. Eu pensei que ia ser um filme, cara. Foda-se, galera. Foco. Dada, você queimou tua vez já, tá? Você falou de Y, levantou a bola, uma boa bola, na verdade. Quer falar de... A minha bola? Ah, oi. Torque, você, mais uma. Lembrando agora, rapidão, assim, o Dada falou de Y, cara. É, eu lembrei de um quadrinho do Garth Ennis que chama Apenas um Peregrino, Apenas um Peregrino. Eu esqueci o nome, pra falar a verdade. É de um futuro pós-apocalíptico que deu uma merda no sol e queimou, aí o sol ficou super potente, assim, então ele acaba queimando a terra, os mares se secam e etc e tal. Então a galera que sobrevive, no futuro eles têm que se virar com esse super sol, assim. Então eles não podem andar durante o dia, eles têm que se locomover assim em períodos de raios solares mais a menos e tal. E nisso, isso tudo envolve um cara, um peregrino, que era um fuzileiro naval, que acaba virando um canibal por motivos que agora não importa. Mas, cara, é uma aqui do Garth Ennis, que Garth Ennis, só o nome do cara já vale a conferência. Então é bem legal, cara. Tem os desenhos do Carlos Esquerda, que é um cara que eu curto pra caramba. E é foda, cara. Muito bom. Super, por favor. Cara, acho que só dois rapidinho. Dois. É o filme Donnie Darko, né? Que é muito louco. Não sei se vocês já viram, né? Que é sobre um coelho gigante que chega pro cara e fala que o mundo vai acabar em tantos dias, cara, sem qualquer explicação. Donnie Darko dá altos papos, né, cara? Dá pra fazer um podcast só de Donnie Darko, com certeza. Cara, é muito louco aquele filme. A gente podia fazer, hein, cara? Cara, vou ter que assistir de novo, porque eu não me lembro quase nada do filme e metade eu não entendi do que eu lembro. Não, mas você não entende, é normal. Você tem que ver umas duas, três vezes pra você entender. E você tem que ver umas duas, três vezes, pesquisar na internet, ler a página do vídeo, entrar em fórum, aí você entende. Aí talvez você entenda, mas fala aí, Super. E o outro é que eu me lembro é de Lost, cara, que tinha uma parada que era um dos mistérios, né? Falava que o mundo ia acabar, que tinha uma equação que verificava quando o mundo ia acabar, que você utilizando esses números, que era aqueles números do Hurley, né, 4, 8, 15, 16, 23, 42, que usando esses números você ia descobrir quando o mundo ia acabar, e do nada, como aconteceu com a maioria dos mistérios, cagaram pra isso. O fim do mundo pra quem gostava da série, né? Inferno, você que tá dizendo que tá um saco, agora, filha da puta, vai lá, senhor fodão, e levante o astral do podcast falando de um fim do mundo fantástico. Você quer que eu levante o astral falando sobre o fim do mundo? Vai, porra, demorou já. Porra, cagado. É um fim do mundo legal? Sim. Ah, cara, um fim do mundo legal. É, porra. Você quer que a gente pause e você lembra de alguma coisa e fala? Quer continuar amanhã? Que eu vá falando enquanto pegar o fim do mundo com shows pirotécnicos, né, cara? É, tem a parada dos super vulcões, né? Vocês sabem o que é super vulcão? Não, não é disso que a gente tá falando, inferno. Não, a gente tá passando. Deixa o menino falar. Não, não deixa, cala a boca. Eu tô falando vídeos do mundo em mídias diversas. Filme, quadrinho, livros. Eu já falei, cara, do filme do Keanu Reeves. Fala outro desgraçado, é outra rodada, presta atenção. Ah, tá, outra rodada. Continua amanhã. Cala a boca, Dada, porra. Continua amanhã, inferno. Cala a boca, Dada. Inferno, na moral, quer que eu fale enquanto tu pensa? Não, quero não, cala a boca, você também. É, então foda-se. Tem um filme maneiro que eu até já falei aqui nos podcasts, chamado Day After, que é o dia seguinte ao holocausto nuclear, né? Achei ele ontem. Porra, filmaço, cara, filmaço. Explica do que trata o filme, cara. Me deprimiu. Ah, basicamente é isso, né? Parece que um míssil é lançado por engano, dá um erro no software, né? Um míssil é lançado da antiga União Soviética dos Estados Unidos. Os americanos ficam naquela, os soviéticos pegam o telefone e ligam, pelo amor de Deus, foi um acidente, vocês me desculpem, os americanos, bom, desculpa, mas você abriu a caixa de Pandora. Aí os americanos apertam o botão também, viu? Aí aquele cruzamento de mísseis, né, e o mundo acaba, porque os arsenais nucleares dão pra destruir a raça humana uma centena de vezes, né, cara? Tem muito mais bomba nuclear no mundo do que o necessário pra acabar com a raça humana. Coloquei o link do Você Tubo do filme completo e com legenda aí no chat. Beleza, depois a gente coloca no post. Aí o que acontece? Mostra no interior dos Estados Unidos, uma cidadezinha, né? O dia seguinte a esse holocausto nuclear. E a cidadezinha fica perto de um silo atômico, né? Porque as bases de mísseis ficam no subterrâneo, em locais assim bem... que você, porra, jamais suspeitaria que teria um míssil nuclear ali embaixo. O cara tem uma plantação de trigo, embaixo da plantação de trigo tem um míssil nuclear. É, aí mostra o cotidiano das pessoas, o medo, né, a agonia, o desespero, sem luz, sem comida, sem água. Aí tem, eles vão para a cidade, né, procurando refúgio, encontram pessoas mutiladas, já com os efeitos da energia nuclear, né, pessoas com feridas expostas. Nossa, o filme é muito pesado. Sabe muito o que, pesado. Que me deixou mais triste nesse filme? Porque o filme é exatamente como o Inferno falou. Ele é pesado, ele é denso. Você fica tenso vendo o filme. Chega no final, eles colocam um letreiro falando que o filme foi suavizado, porque se acontecesse aquilo de verdade, os efeitos seriam 10 mil vezes piores. É, cara, o filme tudo bem. O filme foi feito no auge da Guerra Fria, né? Tinha toda aquela paranoia. Mas essa paranoia não é injustificada hoje não, cara. Porque mesmo com todos os acordos de desarmamento, os arsenais que todos os países têm, agora com Coreia do Norte, talvez Irã, Israel, o que se tem de arma nuclear no mundo, dá pra acabar com a raça humana tranquilamente uma par de vezes. Para e pensa, a bomba nuclear de Hiroshima, que foi uma das primeiras... É, foi a primeira, né, com o megaton. Foi a primeira, Hiroshima e Nagasaki. Então, as que foram testadas 10 anos depois, no Pacífico, eram consideradas umas 50 mil vezes mais poderosas. Se uma bomba dessas explodisse no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais também iam virar pó. Bicho, a União Soviética explodiu uma bomba na Sibéria. Esqueci o nome dessa bomba. Ela foi a maior bomba, maior artefato nuclear já explodido na face da Terra. Ela tinha umas 10 mil vezes o poder de Hiroshima, da bomba do Fat Boy que foi explodido em Hiroshima. 10 mil vezes. E essa porra tá por aí, né? E o Léo quer que eu levante o astral. Ah, vocês são muito... Vocês ficam muito chororô. O mundo tá acabando aí e a gente tá aqui falando de fim do mundo também. Vai se fuder. Entrando no assunto nuclear, então estávamos esquecendo de um dos melhores fins do mundo de cinema, Exterminador do Futuro. Meu garoto! Bombas nucleares, robôs assassinos e Arnold Schwarzenegger. Acho que não precisa falar muito sobre Exterminador do Futuro. E a ideia de que você vai ter máquinas mais inteligentes que a raça humana se voltando contra a raça humana vai ser algo que daqui a uns 15 anos não vai ser tão doido assim não, gente. Se você parar e analisar, se você vai na rua e esquece seu celular em casa, você fica maluco. É como se a sua vida estivesse naquela porcaria daquela caixa desgraçada. Eu tava falando pro pessoal do trabalho hoje, que tava tudo passando calor no trabalho, que as máquinas já estão dominando o mundo. Eu falei, ó, vocês são tudo uns bosta. Vocês estão aí na PA, desconfortável, com calor, suando, enquanto os computadores, os servidores estão numa salinha pra eles. Vocês querem ver um exemplo rápido, prático e objetivo sobre como nós somos totalmente dependendo de máquinas? Eu sou diabético, então eu preciso de insulina. E a insulina depende de resfriamento. Se não tivesse geladeira, eu tava morto. Foi por isso que teu pau caiu? Não, meu pau caiu por causa de outro motivo que um dia contarei. Cara, você vê como a gente é dependendo das máquinas. O King vai entrar em manutenção amanhã e tá todo mundo com na mão, porque não vai ter posto pra entrar no ar. Olha só como são as coisas. Eu sou dependente, mas o que seria de mim se não tivesse falta maracujá? É, cara, exatamente. É, você não forno pra fazer o seu croissant de frango com queijo. Cara, e o queijo gay lá. Que eu nunca lembro o nome. Ô, suas piranhas, sério mesmo que nenhum de vocês quis falar de Apocalipse Zumbi, cara? Não, é porque Apocalipse Zumbi óbvio, fica, né, bom com um post de Apocalipse Zumbi. Tem tantas vertentes, que você tem Walking Dead, você tem Crossed, tem tanta coisa sobre a variação do mesmo tema que tem que falar sobre isso agora e você pode... Cara, zumbi clássico. Zumbis do Romero. Aliás, os zumbis do Romero não são... Os zumbis do Romero são mortos que se levantam, né? Na verdade, eles não são aqueles zumbis que transmitem infecção pela mordida, que nem os de Resident Evil. Cara, o do Romero não ocorreria hoje. Hoje não ocorreria. Não. Vocês viram aquela série de filmes, acho que é A Volta dos Mortos-Vivos, alguma coisa assim? Que era meio comédia pastelão. Clássico dessa sala tarde. Cara, eu parei de assistir um desses filmes que eu tava vendo, que tem uma cena que eles ligam pro hospital pra buscar ajuda. E quem atende é o zumbi. Aí o zumbi começa a falar, tipo, o cara, ainda bem que vocês atenderam, a gente pode ir pro hospital, o zumbi. Claro, vem pra cá. Aí o médico que tá com eles tem a sacada, pega o telefone e pergunta pro zumbi, vem cá, quem é o presidente da república? Aí o cara, Eisenhower. Aí eles desligam o telefone, tipo, não, esse cara tá morto há muito tempo. Boa, bem pensado. Cara, eu concordo, tem muitas vertentes, porque hoje em dia a gente tem muitos zumbis. E eu concordo com o Super. Esse zumbi clássico lerdo que transmite a zumbidice por mordidas, hoje em dia não causava apocalipse não, cara. Agora a gente já tem até zumbi que vira que o tsunami, né? Tsunami, é, esse aí o chicote estralava, aí o bicho pega. Esse aí já ia ser diferente. Ou aquele, o zumbi do... Caralho, eu esqueci o nome do... Não, é daquele filme com o espantalho, cara, que é na Inglaterra, ou 28 Days Later. 28 dias. 28 dias. Acho que é 28 dias. Não, aqui no Brasil acho que ficou Contágio. Sei lá, foda-se, esse filme aí. Contágio. 28 dias depois. Aqui é Extermínio. Extermínio. Aqui é Extermínio, que é o zumbi Le Parkour, né? Isso. Esse talvez até pudesse causar um estrago maior, mas o zumbis estilo Romero, realmente, acho que não é um causal. E por que não, Léo? Cara, é o mais comum, né? Olha, Joke. Dada, pensa no zumbi como um vetor de doença. Tá. Cara, ele que é vetor, porra. Ah, vai tomar no cu. Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Você é um menino ainda, Robin, eu te criei. Tá bom, é verdade, sim. Ah, encheu o saco já, hein? Pô, cara, vai embora. Cara chato. Tá bom, cara, porra. Esse zumbi clássico, se você passar andando por ele, você passa por ele, uhum. Entendeu? Ele tem que morder você, o zumbi tá tentando te comer, então ele tem que morder você, mas ele não pode ter chance de terminar de te devorar, entendeu? Então assim, tem uma transmissão muito falha, cara, então realmente acho que não causaria um grande apocalipse não. Cara, mas... Ô Léo, por duas razões, eu acredito, por duas razões. Primeiro, cara, a cada nova doença que surge, os governos estão mais preparados para lidarem com esse tipo de coisa. Você teve a AIDS, você teve o ebola, você teve a doença da vaca louca, a gripe do frango. Seria isolado rápido. É, e segundo, cara, né, hoje a informação se espalha mais rápido do que doença. Não ia ter como esconder um negócio desses. E as pessoas iam descobrir logo como evitar. Ah, hoje em dia vai ser, caralho, fui mordido, deixa eu botar no Facebook. Daqui a uma hora eu sou zumbi, que foda. Cara, o pior que ia. Zumbi postando foto no Instagram. É. Zumbi fiquei. Hashtag vai ser essa. Hashtag zumbi fiquei, boa. Fiéis também não estavam lá. E os fiéis não saíram pra rezar. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Est-ce à moi que tu pensais? Alors écoute ma chanson. Tes 99 ballons qu'on a lâchés à l'horizon. Galera, já falamos bastante, né? Já deve ter uma hora e pica aí de podcast. Léo, rápido. Léo, pensa rápido. Qual a forma mais... Cala a boca, inferno! O que tira inferno da conversa? É que vai, Dadá, fala. Não, ele não pode tirar da conversa, ele tá mediando. De Dadá para Léo, pensa rápido. Caralho, velho. Fala. É uma forma possível de fim do mundo. Ah, então, antes de falar isso, eu ia dizer o seguinte, que agora eu ia pedir para os senhores fazer suas considerações finais, mas antes disso, falar uma forma que vocês achariam legal do mundo acabar. Ou seja, o senhor está me atravessando de novo. Ah, desculpa. Como um neutrino. Só que ao contrário do neutrino, o senhor não é inofensivo. Agora, não, já que é assim, eu vou te devolver a pergunta, meu caro Dadá. Eu quero que o senhor fale como seria o fim do mundo ideal pra você e depois já a sua consideração final. Ideal ou possível? Minha pergunta foi possível, você está me devolvendo. Tá, da forma que você quiser, meu chuchu. Você tá. Pode tudo. Possível, tá? É, poluição, cara. Polui toda água potável, não se vive sem água. Pronto. Canudinhos purificadores de água, que nem aquele que usa. Tá, aquele filtro de barro que a avó tem em casa. Dadá, esses caras, eles têm umas pastilhas purificadoras que eles jogam na água do Tietê e conseguem beber, cara. É puro cloro. Todo militar recebe um kitzinho com kit de purificação de água. Mas duas pilazinhas no cantil e espera uma hora e bebe. Tá vendo, Dadá? Seu fim do mundo já tá furado. O fim do mundo tá furado, é. Dadá não serviu, furado, cara. E vazando. Dadá foi rejeitado no... Mas, Dadá, não servi mesmo. Não passou, é, Dadá. Dadá, vai, continua. Não, era só isso. Ah, só consideração, tem... consideração final. Não tenho consideração final. Tá bom, cala a boca. É, super, fala aí como você acha que o mundo devia acabar, ou como você acha que o mundo poderia acabar, ou fala qualquer droga e depois considere finalmente. Cara, eu acho que o fim do mundo mais provável é o fim do mundo daquele filme, Idiocracia. Já viram? cara. Cara, eu ia falar isso, velho. Chupa. Cara, pra mim é o final. É pra onde a humanidade tá indo, cara. Não vejo outra possibilidade. No Brasil, ao invés do Terry Crews, nós teríamos o Tiririca como presidente. Cara, é bem por aí. Discorra um pouco mais rapidamente sobre Idiocracy. Cara, eu não vou contar a história, eu vou contar simplesmente a ideia do filme, de que pessoas inteligentes têm menos filhos, enquanto que os idiotas se multiplicam feito coelhos, ou cachorros. Ou seja... Isso foi pessoal, hein? Ou seja, seleção natural, no nosso caso, privilegia os idiotas. Pois é, porque eles se multiplicam em maior número. Resultado, o futuro só tem pessoas incrivelmente estúpidas. Super sendo gratuito. É o fim do mundo, cara. Eu tenho que aproveitar. Foco, Super, continua. É isso mesmo, o mundo vai acabar e eu vou ver todos vocês morrerem. Tá acabando, não vai acabar, tá acabando já. Tá acabando já? Quando sair o podcast, já tá acabando. Perceberam que parou de cair neutrino aqui, né? Deu até uma fumada. Eu tô vendo os cadáveres das pessoas se levantando já, tá uma zona. Inferno, como você gostaria que o mundo acabasse, meu chuchu? Cara, eu vou assistir o fim do mundo, porra, de camarote, porque no dia 21 de dezembro eu estarei voando. Estarei no avião vendo o mundo acabar do alto. Tudo bem que a gente não vai ter onde pousar, né? O primeiro a morrer. É, não, a gente não... É, depende, né? A gente não vai ter onde pousar, né? Mas tudo bem, vou ver o mundo acabar do alto. E cara, uma forma bem legal de acabar o mundo eu ia falar, né, mas depois acabei me enrolando. Tem o lance do super vulcão. O super vulcão, ele é um vulcão, só que ele não é aquela... Não, porra, deixa eu terminar. Chupa, inferno. Dadá hoje tá atacado. Tá tomando ecstasy na faculdade, dá nisso. É, ele não é um vulcão normal, que é aquela coisa, né, pra cima. Ele fica no subterrâneo, né? E por cima você não tem a menor noção do que tá acontecendo lá embaixo. Então ele é como se fosse uma big panela de pressão. E o maior super vulcão da Terra é o Parque Yellowstone, que é o lar do Zé Colmeia. Yellowstone tá. Peraí. Inferno. O Zé Colmeia vive no Parque Yellowstone. Ô, cara, burro. Yellowstone. Ah, não. Porra, inferno. Prossiga. Mas enfim, Yellowstone, que é um dos parques mais famosos dos Estados Unidos, ele é todo em cima de um super vulcão. E ao contrário do vulcão normal, que ele dá aqueles sinais que é a fumaça, né, o vapor d'água e tal, os tremores, super vulcão, quando estourar, não vai dar sinal nenhum prévio. Ele simplesmente vai estourar. E quando aquela porra estourar, ele vai levar embora uns 10% dos Estados Unidos. Porque a explosão vai ser uma coisa assim monumental. E a quantidade de partículas que vai ser jogada na atmosfera vai simplesmente escurecer toda a atmosfera, porque vai bloquear os raios do sol. E o mundo vai entrar no período glacial. Ou seja, toda a vida vai ser exterminada em questão de semanas. E vai que ser no, um show. Que vai nem ser um no show final da família dinossauro? É, por aí. Vai ser um show pirotécnico do caralho. Hã? Aquele final da família dinossauro, aquela passagem aconteceu de verdade, foi o primeiro evento de extinção maciça do planeta. Sim. Foi exatamente o que você falou, Inferno. Foram as armadilhas siberianas. Toda a Sibéria virou um grande vulcão e o mundo ficou na merda. Todo mundo morreu. É, porque se joga partícula para a partícula cobre toda a atmosfera terrestre, a luz do sol não chega até a Terra congela e toda a vida vai pro caralho. Na verdade, a extinção dos dinossauros foi a segunda ou terceira grande. Não, isso foi antes dos dinossauros. Essa daí das armadilhas siberianas. É o que eu dizia desde o início. É como eu falei, teve várias extinções de massa no planeta. A nossa seria só mais uma. Quer dizer, o mundo vai acabar na sombra, né? Pelo menos o mundo vai acabar na sombra. Não é tão bom quanto acabar em ladeira, mas tá bom. Mas agora o inferno vai ficar quieto, Bruno, o que falar? Bom, a minha história. assim, fim do mundo pra mim ideal, não é o ideal, mas acho que estou dando uma ideia, quem quiser usar depois, pague meus royalties. Apocalipse zumbi. Mas já pararam pra pensar que no apocalipse zumbi, os animais, tirando no Resident Evil, nunca são contaminados? Já imaginou se acontecesse justamente o contrário? Os animais virassem zumbis? A merda que ia ser? Ué, escreve uma HQ pra isso. Pois é, né? Já pensou? O gatinho, o cachorro, o leão, o hipopótamo, tudo isso zumbi atacando as pessoas na cidade. Coisa linda. Cara, eu não entendi muito bem porque o leão atacaria a pessoa na cidade, mas... Porque é um zumbi, pô. Realmente, não, realmente... Tá, de onde veio o leão? Isso eu quero dizer, cara. Zoológico. Mas eu entendo... Tá, mas ele virou um zumbi, ele nos envolveu polegares opositores pra conseguir, que não conseguir ferramentas e fugir. Mas o que o Nuno falou é uma coisa legal. Imagina você saindo na rua, tipo assim, você tá na tua casa e de repente aquele seu cachorrinho bonitinho, que sempre foi bonzinho com você, ele quer arrancar seu tendão de Aquiles. Imagina aí, Léo, tudo o zumbi. Presta atenção lá, Alequina. Cuidado com sorte. A Alequina já tenta me matar hoje, velho. Porra, se ela virar um zumbi... Fudeu, não sei, acho que ela vai embora só. Cuidado com a Sorg. Ela melhora a personalidade dela se ela virar zumbi. Agora, Sorg, você tá aí? Vai ter consideração final do Sorg. Sorg tá escrevendo. Não, o Sorg não está. Cara, o Sorg... Quem? O Super tá me perguntando pelo chat e eu. Cara, ele falou o mais legal que eu ia falar, que era o de Idiocracy. Que puta que pariu. Ia ser... Eu também acho isso, cara. Eu também acho que a idiotização da humanidade que vai acabar levando a gente pro fim do mundo. Mas hoje em dia eu acho que o fim do mundo, se acontecer, vai acontecer porque a gente é muito dependente de tecnologia, cara. A gente é muito dependente de eletricidade. Vai dar alguma merda, nossa infraestrutura elétrica vai falhar e a gente vai voltar à barbárie. As pessoas vão se matar nas ruas, vão comer umas às outras. Ui. E basicamente é isso. Ou então no episódio de Simpsons, quando acontece o fim do mundo, que tem o arrebatamento, que tá todo mundo lá indo pro inferno, todo mundo morrendo, aí de repente vem um raio de luz em cima da Lisa e ela começa a flutar o Homer. Ah, não! Homer puxa! Você veio com a gente. A família do Flanders inteira vai subindo, o Super acabou de me lembrar agora. Bem lembrado. Il n'y a plus que de ruines dans le monde, sauf un ballon que j'ai trouvé. Pour toi, je le laisse s'envoler. Bom, meu caro ouvinte, enquanto você termina de ouvir esse podcast, se você ainda estiver vivo, se você não tiver se tornado um zumbi e se você ainda não tiver morrido de frio ou de quaisquer intempéries, então, por favor, comente aí o que você acha que... Como você acha que o mundo deveria acabar, como você acha que ele vai acabar, se você acha que ele vai acabar mesmo. Enfim, escreva qualquer merda, comente, dê pra gente razão pra gente fazer podcasts de leitura de comentário e chega, acabou o podcast. O cu do Dadá vai engolir o mundo. Coitado do Dadá. Dadá, eu juro que eu fiz um esforço pra ninguém falar do seu cu durante o podcast. É por isso que ele tá tão animado hoje, a gente indiretamente tá falando dele. É. Aliás, me espantou ninguém fazendo piada dizendo que o mundo vai acabar porque o cu do Dadá vai sugar tudo. A gente não quis fazer nenhum comentário sobre o Dadá até o fim do podcast. Eu acho que assim, cara, o inferno é muito escroto, então assim, a gente tem que aguentar isso, entendeu? É um cara que a gente tem que aguentar. Agora, estagiário podia ir mais devagar, pro bem deles, eu acho, né? Pro bem deles, olha a ameaça. Ô Dadé, o pior é que não dá nem pra ameaçar muito, porque na ausência do King a gente vai depender desses caras, bicho, fudeu. É mesmo, né? É. Nós somos dependentes de uma máquina já, cara. Não, eu falei, fudeu, a gente... O mundo a máquina, ó, a máquina vai entrar em manutenção amanhã, fudeu, cara. Não vai ter post. Eu vou ver se eu faço um amanhã, não sei sobre o quê. Qualquer... Cara, escreve qualquer merda, velho. Vocês estavam falando de... Vídeo, amanhã é o dia do vídeo, né? Olha, só meia-noite e metade dos meus downloads não terminaram. Então eu vou escrever uns dois agora, que não vou dormir tão cedo. Você não trabalha, não? Eu trabalho, mas isso não significa que eu tenho que estar acordado no meu trabalho. Bicho, o que você faz com tanta pornografia, cara? Não Porque eu tenho que fazer coisas quando estou sozinho. Mas caralho. Cara, eu, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando fechar todo o arquivo de vídeos. Não, de porque eu não entendo, cara. Por que você baixa tanta pornografia? Assim, pra mim, na cabeça não faz sentido. Porque você pode ter online. Pra que você vai baixar? Porque certas coisas podem acontecer. A sua rede pode estar indisponível. O site pode ser tirado do ar. É sempre bom ter um plano B, não acho? Mas você não consegue esperar 30 minutos, cara? Não. Cara, ele vai criar um mega upload, né? Porn. Bicho, vai que o mundo acaba, tarado. Né? Eu nuco. O cara é tarado. É que daquela comichão, né? Tem que ser agora, tem que ser agora. E será que estamos vendo crescer aí um discípulo de Sapão? Não, não, não. Nada disso. Eu não consigo ver. Cara. Não dá, não dá, não dá. Dá. Imagina você pegar um metrô lotado com um cara desse do teu lado. Ou atrás de você. Aí o cara cruza o desafio. Ah, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí passa. Aqueles metrôs dos Estados Unidos, né? Que passa no metrô, passa no túnel, aí apaga a luz, fica tudo escuro, né, e volta depois, assim. É, quando você volta, você só sente uma rodela. Não. Uma rodela na tua calça jeans. É. Eurotrip, passaporte para a confusão. Você já viu esse filme? Sim. Lembra daquele cara do Excuse-me? Puta que pariu. Nossa. Excuse-me. Caraca. Cara, a minha mina tava me contando outro dia que ela tava de boa pegando o ônibus lá, feliz, tranquilona indo trabalhar. De repente, ela tava em pé, né? De repente ela olha pra baixo, que ela tava de frente com o sujeito sentado. O sujeito no celular vendo pornozão ali, cara. Foda, no, tipo no YouTube, no YouPorn da vida, febrão ali, assistindo loucaço. E o cara do lado dele quase pulando em cima também. Os caras dois loucões assim, vendo pornozão no ônibus, velho. Caralho, por que as pessoas fazem... Ah, cara, não sei. Idiocracy tá aí, velho. Vai, cara. Cara, a gente ainda vai ver o Masturbation Channel, que nem no... É, com competição gincana, né? Quem joga porra mais longe, quem consegue dar mais gozadas em 5 minutos, né? Caralho, a humanidade é podre, velho. Então tá aí, cara, o fim do mundo é esse, vai acabar em pornografia. É, cara, as pessoas... Caralho, eu preciso achar isso. Vocês viram um vídeo? Alguém postou no YouTube. É... Fui eu. No YouTube não, cara. O que aconteceria se no mundo... Se as pessoas fosse proibida a masturbação. É. Os cientistas descobrem que as pessoas morrem por causa da masturbação. Aí, então, masturbar virou crime punido com... Não, é assim. Não é que as pessoas morrem. Quando você se masturba... Uma pessoa. Tipo, uma pessoa em outro lugar do mundo assim morre quando você se mata. É tipo quando você respira, morre um chinês. Pera aí, eu tô tentando contar o link. Caralho, esse vídeo é foda, cara. Foi eu que coloquei. Ah, adivinha por quê? Porra, a gente devia ter lembrado disso no fim do mundo. Porra, por que você não lembrou isso? Era a função sua. Reclama por causa do excesso, reclama por causa da falta, porra. Você é estagiário, cara. A gente vai reclamar de tudo que você fizer. Ah, tá bom. Vai que é sua, Taffarel! Partiu, bateu! Acabou! É tetra! É tetra! É tetra! O Brasil é tetracampeão mundial de futebol!